hoje nos lembramos da ressurreição que assegura ao crente plena redenção. Ao terceiro dia, qual nos prometeu, Salvador rompeu. Sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus transformou as trevas em gloriosa luz, e as primícias fez-se na ressurreição dos fiéis que um dia ressuscitarão. Sejas tu louvado, grande pecador, que por nós sofreste a punição e a dor, mas ressuscitado junto ao Pai estás, garantia eterna de sacerdote, santo intercessor, hoje te aclamo.